comigo. Quando você precisar de um irmão, quando você precisar de alguém pra conversar, pode me chamar, eu vou lhe escutar. Quando você precisar de um sorriso, de um abraço ou até mesmo uma oração, pode então contar comigo em qualquer situação. Eu sempre vou lhe estender as mãos. Vou guardar.